vezes passeando na cidade, refletindo, matutando sobre o tal de amor. Pessoas criam sua própria realidade e se perdem com valores que ninguém criou. Não se falam, não se olham, não se ajudam, não se tocam, não reclamam, pois tem medo um do outro. E se dividem mais ou menos em três classes sociais pra não conviverem. Não se pisam, se pisando, não se odeiam, se odiando, não se batem, machucando um ao outro. É tudo hipocrisia pura, na verdade cada um cuida de si, ninguém faz por ninguém não. Como viver num mundo em paz se nos tornamos tão irracionais? Ostentação, pra que, meu irmão, se nossa casa virou prisão? Um dia desses vou sair pela cidade, ver o ser humano falar mais de amor. E nenhum crime vai ficar na impunidade, sem mordomias, condenado aquele que errou. Todo mundo se falando, se olhando, se tocando, se amando, ajudando um ao outro. Vamos até fazer piada das três classes sociais, coisas do passado. Igualdade, lealdade, amizade, de verdade, construir pros nossos filhos o melhor, onde a sabedoria sirva para melhorar o mundo. Não se fala em guerra nunca mais.